Só reforçando, esse semestre, Marcelo tem falado bastante sobre o guia da vida simples. E nós vamos tentar falar alguma coisa nesse sentido, em cima desse tema. Só não vamos usar o livro que ele tem usado. Ele tem usado como referência o livro de Eclesiastes. Eu quero usar dois textos variados encontrados na Bíblia Sagrada, que também nos ajudam a refletir sobre a questão da vida simples. Você deve ter um papel aí na sua mão, são dois textos, o de Marcos capítulo 8, 36 e Mateus capítulo 10, 16. O texto diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Mateus: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Palavras aqui que são de Jesus, aquele que declara ser o Filho do Deus vivo e que faz a grande diferença, o marco na história. Falando sobre vida simples, o tema de hoje é sinais de uma vida simples. Marcelo tem falado bastante sobre a questão da simplicidade, de viver uma vida simples. As complexidades que nos cercam, o tempo em que a gente vive, o mundo que a gente vive, não nos permite muitas vezes sermos um pouco mais simples. E o que é ter uma vida simples? Do que se trata? O que significa ter uma vida simples? Eu queria dar a minha impressão para vocês sobre uma vida simples. A minha observação, a minha experiência de vida e como eu entendo ser o que significa ser uma vida simples. Primeiro, o que não é vida simples? Contrariamente ao que muitos poderiam pensar, vida simples não é uma vida medíocre. Muita gente pode dizer que uma vida simples é ter uma vida medíocre. Aliás, é uma injustiça com a própria palavra. A palavra medíocris no latim significa aquilo que é mediano, está entre o que é bom e o que é ruim, ou seja, não é nem o que é bom e nem é o que é ruim. É como diria aquele profeta, é mais ou menos, alguma coisa que está no plano intermediário. Mas hoje em dia nós usamos a palavra pejorativamente. Fulano é medíocre, é baixo. Não é assim que se usa hoje a palavra medíocre? Então, quando eu falo de vida simples, não estou falando da mediocridade no sentido desse significado pejorativo, negativo, baixo, pequeno, insuficiente. Então, vida simples não é ser medíocre no sentido negativo da palavra. Vida simples também não é ser ou ter uma vida de humilhação ou de falsa humildade. Por exemplo, as pessoas falam assim, você viu aquela pessoa, é uma pessoa muito simples, muito humilde. Já ouviu essa expressão? Está querendo dizer o quê? Que a pessoa não tem recursos, que a pessoa não tem cultura, que a pessoa não é suficientemente adequada para se encaixar nos padrões dos relacionamentos e da sociedade. Não é isso. Vida simples não é essa falsa humildade ou essa questão de humilhação. Também vida simples não é ser otário, ser usado pelas outras pessoas. Quando fala, é simples, o fulano é simples, ele foi enganado porque ele é muito simples, ele não tem consciência, não tem uma cultura suficiente para entender as coisas, por isso, por ser simples, ele foi passado para trás, ele é muito fácil de ser levado, é uma Maria vai com as outras e assim por diante. Não, vida simples não é nem ser medíocre, não é ser humilhado e também não é ser usado por ninguém. Vida simples talvez seja uma coisa mais, menos complexa. Vida simples é leveza, é levar a vida leve, sem peso, sem complicações, sem ansiedades opressoras, sem sentimentos pesados, sem mágoas, sem sentimentos que distorcem a nossa relação com o outro e conosco mesmo. É leveza, ser leve, ser uma pessoa leve, mas leve o suficiente para não ser levado pelo vento, entende? Leve no sentido de não ser amassado com os impactos da vida. Porque leve o suficiente para isso é quando você é impactado com algum problema, alguma situação na sua vida, e isso te empurra para um lado, mas ali você continua em pé. Vida simples é ser leve, é levar a vida na leveza. Vida simples é uma coisa de cada vez. Vida simples é uma coisa de cada vez. É aquilo que a gente faz dando conta daquilo que a gente faz. Por exemplo, você tem 10 coisas para fazer, mas você só tem condições de fazer 5. Mas eu, como você, temos a tendência de insistir em fazer as 10, porque está na minha agenda. Alguém de vocês aqui já conseguiu terminar uma semana sequer na vida de trabalho, de compromisso, tendo concluído tudo que estava na agenda de segunda a sexta? Será que a gente não deixa sempre alguma coisinha para trás? Ou não consegui, vou passar para amanhã. A gente não dá conta de tudo. Tem gente que está pedindo a Deus que aumente a semana, coloque uma sétima-feira, porque até sexta-feira já não dá mais. Tem gente que não dá conta, e nós não damos conta, só que a gente quer dar conta. É uma coisa de cada vez. Se você tem 5 coisas que você tem condições de fazer, mais 10 na sua agenda para fazer, faça as 5. Porque senão você vai tentar fazer as 10 e fará 10 coisas mal feitas. Mas 5 você dá conta, e essas 5 você as faz. Vida simples é uma coisa de cada vez. Vida simples é não ser complexo. É simples mesmo. A gente leva a vida numa complexidade muito grande. Então, algumas coisas definem o que é vida simples. Vida simples não é mediocridade, vida simples não é ser humilhado, vida simples não é ser usado, vida simples é ter leveza, é uma coisa de cada vez, e vida simples é não ser complexo. Só que a gente vive uma sociedade muito difícil, gente. Você deve ter começado a sua semana com muitos desafios, com muitas questões para serem resolvidas, problemas, decisões, coisas importantes, coisas que precisavam ser orientadas durante a semana. Talvez você não tenha conseguido resolver tudo. Talvez você está terminando essa semana, que já está terminando cedo, né? Porque amanhã é feriado, né? E sexta-feira é aquele dia mais esquisito da história da humanidade, entre uma quinta-feira de feriado e um sábado que a gente normalmente talvez não tenha nada para fazer. Então você está terminando essa semana assim, e agora? Vou ter que empurrar um pouquinho para a semana que vem. Só que a semana que vem você já tem os problemas da semana que vem. E aí, o que acontece? Nós estamos vivendo uma vida muito complexa, gente. Muito complexa. A gente não dá conta. Nós não damos conta. Só que a gente quer dar conta. A gente quer realmente resolver as situações na vida da gente. E num mundo tão difícil como esse, num mundo de tanta competição, você tem que se sacrificar. Quem não se sacrificar não consegue resultados na vida. Não é verdade? Você tem que se empenhar, dar o seu máximo, dar além das suas forças aquilo que você precisa fazer e um pouquinho mais para tentar obter algum resultado no final da semana. E se você não se sacrificar, então você não tem resultado. Só que a gente tem vivido a experiência de sacrificar-se e não obter os benefícios do sacrifício. Nem sempre o que eu planejo dá certo, não é verdade? Quem tem aqui, não precisa responder, mas quem aqui tem empenhado a sua vida, seu esforço, sua mente, as suas emoções, sacrificado tempo, sacrificado saúde, e não tem conseguido obter os resultados possíveis, mínimos? Conheci famílias que perderam homens, pais, maridos, irmãos, porque se empenharam tanto para obter sucesso na vida, tanto sacrifício, mas não passaram dos 40, 45 anos, 50 anos, o coração não deixou. O coração não deixou o estresse, a ansiedade, a vida louca que vive para buscar os resultados, não permite. E aí vem o que o texto diz, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A palavra alma no latim é ânimo, significa ânimo, ânimo de viver. Cara, você se mata durante a semana, você envolve com tudo, e sabe que aquilo que você vai obter como resultado, seja em dinheiro, no salário, seja em benefício material ou emocional, não é suficiente para aplacar aquele sacrifício todo que você investiu. E aí você fica no déficit o tempo todo, sempre no déficit, sempre no déficit. E quem é que paga o pato? O corpo. Quem aqui já não perdeu um amigo estressado e ansioso porque não deu conta das coisas e o coração parou? Quem aqui já não teve essa experiência? Você já deve ter visto muito isso de perto, Dr. Trott, cardiologista. Muitas coisas acontecem. Quantos de nós estamos com a saúde debilitada porque a gente investe, investe, sacrifica, mas os benefícios não são iguais? E aí, o que surge? Surge a ansiedade. Estamos ansiosos porque eu quero ter sucesso. Quem aqui não quer ter sucesso? Alguém aqui levantou hoje de manhã dizendo assim: ah, hoje eu não quero ter sucesso. Quem aqui hoje de manhã levantou: ah, hoje eu queria tanto ser atropelado por um caminhão. Não tem sentido. Nós levantamos, talvez animados ou desanimados, mas querendo um resultado positivo. Não é só que as nossas forças parecem que vão se esvaindo e a gente vai lutando com a vida. Esse é o mundo que a gente vive. A gente não dá mais conta. E a ansiedade, então, se transforma num grande inimigo da vida simples. Aí você pode falar assim: é, pastor, você vem aí com essa ideia interessante, a vida simples é leveza, a vida simples é uma coisa de cada vez, a vida simples é não ser complexo, mas dá para ser assim no século XXI? Será que é possível ser assim no século XXI? A correria, as cobranças, as exigências que a gente tem no dia a dia, a gente consegue ser simples assim? Sabe por que não conseguimos? Por causa da ansiedade. Se essa era que a gente vive pudesse ter um apelido, o apelido seria a era da ansiedade. Estamos o tempo todo correndo atrás das coisas, esquecendo das pessoas, inclusive essa pessoa, eu mesmo. E aí, a ansiedade se transforma no maior inimigo da vida simples. Quais são as causas da ansiedade? A primeira causa da ansiedade são as ameaças. Nós nos sentimos ameaçados o tempo todo. Existem as ameaças externas e as ameaças internas. Ameaças externas: violência, o crime, as intempéries da vida, inclusive as da natureza. Por exemplo, há muitas famílias que moram em algumas cidades do Paraná e de Santa Catarina, que chegam nessa época do ano, entre março e junho, elas se sentem ameaçadas. Por quê? Por causa das chuvas. E a gente sabe o que aconteceu agora, há duas semanas, no Paraná, principalmente no Paraná, Guarapuava, na região toda ali. A família não sabe, o cara não sabe se amanhã ele vai ter tudo aquele bem que ele tem na casa hoje. É uma ameaça, isso causa tensão, ansiedade, não sabe se isso vai, o que vai acontecer, isso tudo pode interferir na sua vida, nas suas decisões. Ameaças externas, a violência. Fala aí, quantos metros de altura tem a sua casa? Os muros da sua casa. Eu lembro, nos anos 60, eu tenho 50 anos de idade, nasci em 1963. Eu lembro, no final dos anos 70, no começo dos anos 70, no final dos anos 60, moço, menino, o muro da minha casa tinha essa altura. E eu morava em São Paulo, capital. E o portão ficava aberto. Não sei se alguém lembra desse tempo que as coisas eram assim. Interessante como, com o passar do tempo, os muros foram crescendo, né? E os portões foram obtendo trancas e cadeados. Os muros cresceram até 2 metros, 2,5 metros. E para não crescer mais, eles colocaram uma extensão chamada cerca elétrica. e câmeras monitorando, e celulares monitorando a nossa casa. Nós estamos... Quem é que está preso? Fala aí para mim. O bandido que está na cadeia ou o morador que está dentro de casa? Nós vivemos debaixo de ameaças, ameaças externas. Ameaça de desemprego, ameaça de ser demitido, ameaça de não conseguir um trabalho. Mas tem as ameaças internas também, porque a autoestima tem a ver com a nossa vida, a simplicidade de vida. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou conseguir avançar. Ninguém consegue avançar. Há muitas ameaças que me atrapalham e causam ansiedade. Ansiedade inimiga da vida simples. Mas além das ameaças, há os conflitos também. Conflitos. Conflitos também são causas de ansiedade. A psicologia tenta definir os conflitos através de duas circunstâncias. Aquilo que é aproximação, ou seja, aquilo que é desejável por mim, e aquilo que é fuga, ou aquilo que eu não desejo. E a combinação da aproximação com a fuga, do que é desejável e do que não é desejável, define os meus conflitos. Por exemplo, há o conflito que a psicologia chama de aproximação-aproximação, que é quando você persegue duas coisas desejáveis, ao mesmo tempo, duas coisas desejáveis, mas incompatíveis. Exemplo, você recebeu dois convites para um jantar de dois amigos seus que você aprecia muito. E aí você entra num conflito, porque são duas coisas desejáveis, dois jantares e com dois amigos que você aprecia. Mas você não pode atender os dois, porque é no mesmo horário e no mesmo dia. E aí você entra em conflito, porque se eu for na casa do fulano, o cicrano pode achar ruim, porque ele pode dizer que eu preferi o outro ao invés dele, e vice-versa. Esse conflito de aproximação-aproximação é quando a gente tem duas coisas agradáveis e a gente tem que decidir sobre uma e a gente fica em tensão, conflito. Mas também há o conflito aproximação e fuga, que é quando você fica na indecisão de fazer e não fazer uma coisa. Fazer porque é boa, mas não fazer porque ela traz prejuízo também. Por exemplo, alguém te oferece um emprego para você ganhar 30 pau por mês. 40 mil por mês. Pô, é uma circunstância de aproximação, desejável. Alguém gostaria aqui de ter um emprego de 40 mil? 50 mil? Salário do Neymar, por exemplo, dá 92 mil reais por hora. Por hora, 92 mil reais por hora. É claro, mas aí você aceita o convite, fala, pô, eu gostei, eu quero ganhar 40 mil reais por mês, mas o que eu tenho que fazer? Bom, você vai ter que, aí a pessoa te diz o seguinte, você vai ter que viajar de 30 dias do mês, você vai ficar 20 dias fora de casa viajando de cidade em cidade. Só que você não gosta de viagem, e você vai ter que dirigir, você não dirige bem. E isso começa a te causar uma tensão, porque você é uma coisa agradável, porque vai ganhar bem, mas é uma coisa que você não gosta. Além de não gostar de dirigir, vai ter que ficar fora de casa, longe da esposa, longe dos filhos, longe dos amigos, sem segurança, dá para entender? É aproximação e fuga. E também há uma questão de que os psicólogos chamam de fuga-fuga. Então é aproximação e fuga, e fuga-fuga, que é ter que escolher entre duas coisas que você não quer, indesejáveis. Você vai no médico, por exemplo, com uma dor horrível, aí o médico te examina e fala assim, olha, isso aí dá para você conviver com isso, mas a única solução é uma cirurgia. E aí você fala o seguinte, como é que eu posso, o que que eu escolho? Ficar com essa dor horrível ou entrar na faca? Duas coisas que eu não quero fazer, mas tem que escolher entre uma e outra coisa. A nossa vida todinha circula nesses três aspectos de conflitos. Tudo na nossa vida. Desde a escolha de um par de meia, até aceitar ou não um emprego na nossa vida. Tudo isso gera conflito. Há o medo também, que gera ansiedade. O medo também é uma causa de ansiedade. Vivemos nessa situação de medo, e tem um medo normal e tem o medo patológico. O medo normal é o medo que você tem, por exemplo, de atravessar a rua com os olhos fechados. Você não vai fazer isso. Esse medo natural de que faz você ter muito cuidado em atravessar a rua, olhar para os dois lados, ainda que, você já reparou que quando é mão única, você olha para lá, mas você sempre olha para o outro lado também? Mesmo sabendo que é mão única, e você vai olhar para o outro lado, porque é um medo natural, normal, que te faz sobreviver. É o medo da sobrevivência. Mas tem o medo patológico, que é o medo que faz a gente travar na hora que a gente tem que andar. Tomar uma atitude, tomar uma decisão, fazer alguma coisa, uma ação, uma proatividade na nossa vida, e a gente para porque a gente não consegue, acha que não vai conseguir, mas é hora de agir. E esse é o medo patológico que impede que as pessoas andem. Isso gera ansiedade. Outra coisa que gera ansiedade: necessidades insatisfeitas. O homem tem necessidade de sobrevivência, de segurança, de significado. Significado, ter valor. Eu preciso e eu quero ser importante para as pessoas que me cercam. Todos nós queremos. Mas quando alguém olha para a gente e acha assim, esse cara não vale nada, ou esse cara não agrega, não dá, não traz significado para a gente, é aquela famosa frase do marketing, agregar valor. O cara não agrega porque ele não tem significado. Se eu não me sentir bem comigo mesmo, se eu não tiver significado comigo mesmo, então eu vou ficar ansioso. A ansiedade é terrível e ela não deixa a gente ter uma vida simples. Como eu gostaria de ter uma vida simples, sem todo esse estresse e esse formato tão pesado que eu vivo e convivo hoje. Então, eu queria dar uma dica aqui de como a gente pode ter uma vida feliz e vencer a ansiedade. Sinais de uma vida simples. Primeiro, crie um padrão de vida. E quando eu falo padrão, por favor, entenda o seguinte: padrão não é rotina. Ah, fulano tem um padrão de vida, ele acorda às 7 horas todo dia, ele come tal hora todo dia, ele faz sempre aquele circuito na rua para chegar até o trabalho, ele é rotineiro. Quando eu falo de padrão, não estou falando de rotina, estou falando de ciclo, de hábito, eu estou falando de filosofia. Padrão de vida é filosofia de vida. Qual é a sua filosofia de vida? O que é que faz você andar para frente? Qual é o valor sobre o qual você fundamenta as suas decisões? Qual é o parâmetro que você tem para você andar e viver a vida que você tem, sonhar os seus sonhos e planejar os seus planos? Qual é? Existe algum padrão? Existe algum valor que estabelece uma filosofia de vida? E tendo essa filosofia de vida, você toma decisões em cima dela? Ou você simplesmente toma decisões conforme as circunstâncias, ou como a maioria escolher? Nós estamos vivendo uma geração que só escolhe o que a maioria escolhe, sabia? Só escolhe o que a maioria escolhe. Nem sempre a maioria é inteligente, né? Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Como alguém inventou esse ditado, acho que foi o Pelé que inventou essa coisa, né? E o Pelé, como diz o Romário, como poeta, se ficar quieto, é um grande poeta. Qual é a filosofia de vida que você tem? Você tem alguma filosofia de vida, algum padrão, algum estándar de vida? Algum valor sobre o qual você coloca as suas decisões? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma filosofia de vida. Entre outras coisas, muitas coisas que eu estabeleço como um padrão, uma referência para a minha vida, vou dizer uma só aqui. Assim, você sabe quando a gente diz assim, você ouviu aquela expressão, eu ainda chego lá? Quem já ouviu essa expressão? Já ouviu? Talvez você mesmo já tenha dito, eu ainda chego lá. Parece uma expressão de confiança, de coragem, de fé, mas o que está por trás dessa expressão, eu ainda chego lá? Primeiro que muitas vezes eu chego lá, significa que eu estou olhando alguém que está numa posição e eu gostaria de estar na mesma posição que essa pessoa. Você já se perguntou se você precisa estar onde aquela pessoa está? Você já se perguntou se você merece estar onde aquela outra pessoa está? Então eu estabeleci como padrão de filosofia de vida, nesse aspecto específico na minha vida, o seguinte: eu estou aqui eu ainda chego lá, mas eu não acho importante estar lá. Por quê? Porque enquanto estou aqui, eu não estou satisfeito com estar aqui. Eu quero chegar lá. Aqui, cheguei no lá. Só que o lá agora se tornou um novo aqui. E será que eu não vou começar a viver num ciclo vicioso de cheguei aqui, insatisfeito daqui, vou querer chegar num novo lá? Eu ainda chego lá. Então, se isso não for bem controlado na minha vida, eu entro num ciclo vicioso. Agora, entenda o que eu quero dizer. Não estou dizendo que você não tenha que planejar, não tenha que sonhar, ter alvos na sua vida. Talvez o lá seja o alvo na sua vida. Você tem que ter esse alvo. Você tem que ter o seu planejamento. Você tem que lutar por coisas melhores, para evoluir. É claro, isso tem que ser feito. Mas eu não posso fazer com que aquele lá seja o objetivo da minha vida sem que eu viva o aqui agora. Porque tem gente que está aqui querendo chegar lá e só pensando no lá, só vivendo o lá e deixando de viver o aqui. Quem está entendendo a filosofia? Dá para entender a filosofia? É isso. Então, eu quero chegar lá, mas enquanto não chego lá, eu vivo aqui. Porque para mim, na minha filosofia de vida, o aqui é o mais importante, é onde eu preciso estar. O momento que eu estou vivendo aqui é o momento mais importante que eu preciso viver. As pessoas com quem eu estou me relacionando aqui são as pessoas que eu preciso dar atenção. Porque se eu ficar com a cabeça no lá, o aqui deixa de ter importância. Isso é um padrão de filosofia de vida. É um padrão de vida. Então, eu quero viver o aqui, o agora, com toda a intensidade que eu tenho, para que o dia que eu chegar lá, eu tenha valor naquilo que eu vou experimentar naquele momento. Quem está entendendo? Filosofia de vida. Você tem uma filosofia de vida? Você tem um padrão de vida? Você tem algum valor sobre o qual você se coloca para tomar decisões na sua vida? Ou vai dizendo ou vivendo como diz o grande filósofo que afirmou e até fez uma canção: deixa a vida me levar, vida leva eu. Grande filósofo, José Carlos Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa circunstância de viver o momento e deixar a coisa rolar é o que dá estresse, e as pessoas não conseguem viver uma vida simples. A vida simples é eu viver o aqui agora também, com toda a intensidade e alegria. Uma segunda coisa, vou só terminar com essa segunda ideia, de sinal de uma vida simples: comunicar o amor. Comunique o amor. E eu estou falando para homens aqui, coisa mais difícil para um homem, porque o homem tem a mesma característica e perfil de um búfalo. Não consegue comunicar amor. Falar para uma mulher que tem característica de uma borboleta é mais fácil. Agora, falar para o búfalo não é fácil falar sobre comunicar amor. Aí você pode falar assim: mas espera aí, pastor, eu amo, eu tenho amor, eu amo. Eu falo: ok, eu também. Agora, alguém está vendo esse amor? As pessoas que estão perto de você estão vendo esse amor? Esse amor que você diz que tem é significativo? Como é que a gente pode fazer com que o nosso amor seja visível? E quando eu falo amor, estou falando para a esposa, para os filhos, para os parentes, para os amigos, para os colegas de trabalho. Amor no sentido amplo da palavra, mais significativo, mais abrangente da palavra. Mais abrangente. É de ser significativo para outra pessoa no sentido de fazer com que a pessoa se sinta bem em estar com você. Isso é amor. Comunicar amor tem a ver com, por exemplo, o Dr. Gary Chapman, psicólogo norte-americano, diz que há 5 linguagens de amor. Nós temos a linguagem verbal, nós temos a linguagem corporal, e tudo isso comunica e identifica o que nós queremos dizer. Mas há uma linguagem chamada linguagem de amor, que faz com que as pessoas se sintam amadas por aquilo que eu faço. E eu preciso saber quais são as linguagens de amor. Primeiro, a primeira linguagem de amor é servir. Servir as pessoas. Você já tomou iniciativas de servir? Quem é casado aqui? Levanta a mão, por favor. Quantas vezes você, naquele feriado, talvez você tenha uma secretária que ajuda no serviço de casa, ou uma diarista que vai lá uma vez por semana, duas vezes por semana, para ajudar no serviço de casa. Mas naquele feriadão, tipo amanhã, que não vai a diarista, que a secretária não vai, a faxineira não vai aparecer, mas aquele dia em que, mesmo assim, dentro de casa, você vai ter que sujar uma loucinha para comer alguma coisa, você já pensou em amanhã fazer o grande favor de lavar a louça para a patroa? Mas sem ela pedir, cara. Sem ela dar uma indireta. Sem ela bufar na hora que ela estiver na frente da pia. Ai, que dor nas costas. Quem está entendendo? Servir. Iniciativas de servir. Iniciativas de ajudar. Iniciativas de chegar no colega de trabalho com todo cuidado, porque muitas vezes ele vai se sentir ameaçado por causa dessa atitude, e dizer assim: fulano, posso te ajudar nesse trabalho aí? Posso te ajudar? O colega vai se sentir ameaçado, o cara está querendo tomar o meu lugar. Mas com todo cuidado, se eu puder te ajudar, fazer aquilo que o teu patrão, o teu sócio não esperava que você fizesse, mas positivamente, é claro, fazer uma coisa que ele não esperava que você fizesse, mas que agregue, que seja boa, que seja edificante, que dê lucro, que dê resultado. Você já pensou nisso? Porque a gente fica o tempo todo esperando ser servido. A maioria de nós, num dia de trabalho, chega estressado em casa, e a nossa imagem mental é a seguinte: eu quero chegar em casa, chegar flutuando dentro de casa, meus sapatos saírem dos meus pés, eu flutuando, e cair com a minha bundolinha bem em cima do sofá e vir uma lata de cerveja voando e abrindo ao mesmo tempo, e abrindo, e chegar na minha mão direita e na mão esquerda vir o controle remoto da TV, e aí a TV liga e você fica... Isso é uma alegria maravilhosa. Fala aí se isso não é o seu sonho. Acabei de dar uma boa dica para você. Mas e aí, irmão? Para isso acontecer, você precisa ser servido. Ninguém chega flutuando em casa. A latinha de cerveja não vai chegar flutuando na sua mão. Alguém vai ter que te servir. E esse é o nosso desejo, ser servido. Mas servir não. Comunicar amor é servir. Por exemplo, comunicar amor também é ter palavras de afirmação. Palavras que sejam positivas, que sejam edificantes. Por exemplo, quantos aqui não ouviram dos seus próprios pais palavras como essa quando eram crianças? Você nunca vai ser nada na vida, você não vai dar em nada, você é um vagabundo, você não vale nada. Quantas palavras assim muitos de nós ouvimos na nossa infância, acreditamos nessas expressões e desenvolvemos uma vida doentia durante toda a nossa vida porque acreditamos nessas palavras. Os psicólogos dizem que para cada palavra negativa você precisa fazer 5 positivas para compensar aquela negativa. Que tal chegar em casa hoje e jogar um grande elogio para sua esposa? Ou para o seu filho, ou para o seu irmão, não, para o cunhado não, não exagera, tudo tem limite. Que tal palavra de afirmação? Eu não sei, cara, eu não sei o que você vai dizer. Talvez porque você nunca tenha dito, ou porque tenha dito somente, a última vez que você falou alguma palavra positiva para a esposa foi em 1949, no começo da Guerra Fria. Eu não sei, alguma coisa tem que sair. Não é possível que você não seja grato por alguma coisa e não consiga expressar alguma palavra de afirmação. Não é possível. Outra coisa, além de servir, palavra de afirmação, toque, calor humano, tocar as pessoas, abraçar as pessoas, colocar a mão no ombro de um amigo. O cara está casado, o cara está namorando, abraça, né? A coitada da namorada, é coitada porque no namoro esmaga ela, né? Esmaga, ela abraça e aperta e esfrega. Depois de 15 anos de casado, 20 anos de casado, está ele andando na frente e ela atrás. Vamos, mulher, anda logo, está atrasado. O que está acontecendo com a gente? Que tipo de vida simples é essa que a gente quer? A gente só quer ser servido? Palavras de afirmação, toque, calor humano. Quando foi a última vez que você deu um beijo no seu filho? Pastor, meu filho tem 32 anos, já é casado, eu tenho 3 netos. E daí, irmão? Por que você não faz o seguinte? Uma dica. Chega em casa hoje, senta no colo do seu filho. Com todo cuidado, os irmãos aí que têm 250 quilos, por favor. senta no colo do seu filho, dá um abraço nele, dá uma cheiradinha no pescoço dele, ô filhão, vem cá. Ah, mas a minha cultura não... Que cultura? Eu estou falando de vida, de humanidade. Ah, eu sou japonês, eu sou italiano, e a gente fica apelando para nossas culturas, dos nossos ancestrais. Se eu fosse apelar, eu sou de origem russa, sou descendente de russo, e os russos têm mania de beijar os amigos, até na boca. Graças a Deus eu nasci do Brasil. Mas os meus ancestrais... Se eu fosse levar isso a ferro e fogo, eu estava perdido. Até porque aqui no Brasil não tem esse costume, mas a gente fica apelando para justificar a nossa falta de iniciativa. Quem está entendendo? A gente fica apelando porque a nossa falta de iniciativa não permite que a gente tenha uma vida simples, tocar as pessoas. Uma última ideia sobre comunicar amor. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você ter intimidade com alguém, não proximidade. Tem muitos homens que estão em casa só o corpo. Mas a mente está no trabalho, está nas questões da semana, nos bancos, nos problemas. Só está o corpo. A presença mesmo, intimidade não está ali. Tempo de qualidade. Sabe que coisa horrível que é? Você está conversando com uma pessoa, talvez você já tenha passado por isso, está conversando com a pessoa está olhando para você, mas você sabe que a pessoa está pensando em outra coisa. Ela está viajando, ela está longe, está longe, está longe, está longe. Sabe como é que é? Pois bem, a sua esposa sabe muito bem como é que é isso. A sua mulher sabe muito bem como é que é isso aí. Está longe, está longe. Aí você pergunta para ela, o que foi que eu falei? Ah, não sabe. Porque ela está presente, próxima, mas não está íntima, não tem qualidade. Aquele tempo é tempo perdido, tempo perdido. Você consiga desenvolver uma vida simples. Fuja da ansiedade, vença a ansiedade. Coisa simples, como tocar, como dar uma palavra positiva, como servir um café da manhã, amanhã no feriado, para sua mulher, lá na cama. Cara, pode ser aquele café preto, que você vai pôr leite, o café vai ficar horrível, preto, e um pão com meia manteiga, um negócio bem lambido. Cara, não é o quê, mas é o como que faz a diferença. É o como. É a iniciativa. O amor está expresso na iniciativa. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a ter uma vida simples. Eu quero orar por você agora. Fique em pé, por favor. Meu Pai, nessa noite nós estamos aqui ouvindo algumas coisas que podem não fazer muito sentido. Outras talvez tenham algum significado para a nossa vida. Talvez uma ou outra dessas situações que foram descritas aqui, nós já fazemos até. Outras nós sequer tentamos, nunca tentamos. Mas Senhor, abençoa que essas palavras têm um significado, têm um sentido no coração e na mente desses que estão ouvindo aqui. Nos ajuda a ter uma vida simples, uma vida compromissada com a verdade, descompromissada com as atividades sufocantes e que nos impedem de sermos simples. Ajuda-nos a tocar as pessoas, a termos palavras positivas, a termos, Senhor, um tempo de qualidade, a servirmos uns aos outros, a termos uma filosofia simples de vida que nos ajude a balizar as nossas decisões. Porque amanhã é um feriado e muitas coisas vão acontecer no nosso coração, mente, ansiedades e pressões. E a sexta-feira pode ser um dia especial em que eu terei que tomar uma decisão. E aí, como é que será a minha decisão? Me ajuda a ter uma vida simples, a fim de que as minhas decisões sejam direcionadas para o bem, para propósitos especiais e para resultados positivos na minha vida. Eu oro assim por cada um de nós que estamos aqui. Sejamos abençoados e dirigidos pelo Senhor. Sejamos especiais naquilo que o Senhor tem nos dado como semente de vida. Assim, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Bom feriado para todos. Lembrando que semana que vem, quarta-feira, é o último dia, a última reunião antes do recesso.